Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre, eu tô no Jovem Nerd, eu tô dividido. Eu sou o Jurandir Filho e atenção, vai ter Copa sim, se ficar reclamando vão ter duas. Abraço. Esse teu abraço no final dos argumentos é muito arrogante. Eu tenho raivinha quando você faz isso. Eu sou o Cauê Moura e eu quero ver o Maracanã pegando fogo de verdade, hein? Eu quero... Fala galera, aqui é o Cardoso e eu não vou parar de falar enquanto não contar tudo que eu sei sobre futebol. Aqui é o JP folheando o álbum da Copa. Aqui é o Tucano e não se faz Copa com hospitais. Estou aqui aplaudindo de pé. Aqui é o Azaghal e a hashtag que importa é tem que ter fezes. Verdade, olha aí. Que cara oportunista. Muito bem, nerds, estamos aqui para fazer um Nerdcast polêmico, reunir informações e opiniões de dois lados da moeda, hashtag vai ter Copa e hashtag não vai ter Copa. Obviamente, né, vai ter, mas nós vamos opinar e vamos... Eu quero fazer a hashtag vai ter CPI da Copa. Certo? Vamos para o e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mês e caneladas do Nerdcast! Vamos! E Azaghal, já estamos no clima de Copa do Mundo! Estamos? Ué, já começou! Não sei, estamos, eu não sei, eu estou em conflito. Você está em conflito? Eu gosto do evento. É, pois eu, é. Eu não sei, cara. Mas tá. Eu bom, quero torcer, você vai mas ouvir, eu me sinto culpado. Você vai ouvir tudo isso na Sky de hoje. Mas, como a gente está gravando isso antes do Brasil jogar, a gente não sabe se o Brasil ganhou ou não. Léo, vamos gravar duas versões para o Léo? Léo, boa. O Brasil ganhou! Léo, por isso que você tem que comprar a camisa Brasil, tem que ter fé. É, isso aí, porque se o Brasil ganhou, vai ter Copa. E se tem Copa, você tem que ter fé que o Brasil vai ganhar, gente. Ah, muito bom. Agora vamos uma outra. Porra, o Brasil começou a Copa perder. É, meu amigo, então não vai ter Copa, meu amigo. É só fezes então, mesmo. Mais um motivo pra você comprar a camiseta, tem que ter fé. Mas não é só isso. A Nerd Store tem novos lançamentos, Jovem Nerd. Olha, é verdade. São 4 novas estampas. Toma aí, pé na porta, tapa na cara. Excelente. Temos a camiseta em homenagem a um clássico dos X-Men que virou filme. Sim, Dias de um Futuro Esquecido. Exatamente. Nós temos a camiseta Dias de um Nerdcast Esquecido. Olha aí. Mas o mais clássico que essa história foi a capa da revista, que é Sim. Muito maneiro, com o Wolverine velho. É, que nem a capa de todas as edições, você sabe. Tem mais de uma capa. Tem mais de uma capa. Essa imagem é uma capa que não é a capa em todos os países, por exemplo. Sim, mas é maneiro que tem... Mas é a imagem que ficou consagrada. O pôster atrás com os X-Men que foram mortos, capturados, etc. Nunca vi muito sentido isso, né? Por que os caras botam um pôster na rua pra avisar que eles capturaram e aniquilaram? Exato, não, mas a gente fez então a versão Nerdcast. Foi o Vilmar Júnior que mandou pra gente já faz um tempo. É verdade. E com homenagem, tipo, porra, vamos transformar essa estampa, ficou muito maneiro. Então animal. Sou eu de Wolverine, o jovem nerd de Kit Pride. E a gente lá os Nerdcasters na parede, adivinha, né? Adivinha qual Nerdcaster que não foi pego. É. Então, cara, dê uma olhada aí, confira, garanta a sua camiseta. Temos também a camiseta Onde Está o Jovem Nerd? Olha aí! Onde está o Jovem Nerd? Tantas pessoas que se parecem com o Jovem Nerd, fica difícil de saber quem é ele. Difícil, né? Tem lá Jacaré Banguela. Olha aí. Tem o Totoro. Tem o Sam do Game of Thrones. Puta merda, cara. Parece, é igual. Ok. Tem várias personalidades, então a graça da camiseta. Primeiro você achar o Jovem Nerd. Sim. E depois você saber quem é quem ali na camiseta. É um camiseta jogo. Olha aí. É uma nova modalidade de camiseta na Nerd Store. Que divertido. Onde está o Jovem Nerd na Nerd Store? Outro lançamento da Nerd Store, Jovem Nerd, é um clássico já consagrado do Nerd Player. Sim. É a camiseta Peter Coyote. Olha aí! A grande arte de Peter Coyote. Caraca, todo mundo pediu e virou camiseta. Falaram cara. Tanto que está aí a camiseta imortalizando esse gênio das facas. E esse meme do Nerd Player. Maldito do Nerdcast. Cara, ficou muito maneiro a camiseta, que é a arte do Gaveta e foi vetorizada pelo Victor. Ele refez a arte do Gaveta. Muito bom. E está aí para você na Nerd Store. Olha aí. E, Jovem Nerd, para fechar com chave de ouro, nós temos a camiseta da Legião. Ah, não, lá vem. Nós temos a camiseta daqueles que são melhores que os outros. Pronto. Nós temos a camiseta pra quem tem paladar apurado. Não, não, não. Nós temos a camiseta do pavê de copo, Jovem Nerd. We are Legion. Cara, olha isso. O brasão do império. O império do pavê de copo. Ai, tá bom. Cara, ficou muito maneira. A arte do Márcio L. Castro, do muito foda. Bom. E essa e todas as outras camisetas você pode garantir agora. Agora! Na Nerd Store. Olha aí, vai lá, nerdstore.com.br. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados sobre o penúltimo Nerdcast, porque o Nerdcast Dia dos Namorados, a gente normalmente não faz e-mails, porque, né, ele já é uma grande leitura de e-mails, então nós vamos falar do penúltimo Nerdcast de Friends. Se você não quiser ouvir, pode pular para... 19 minutos e é gol, porrada e bomba. Muitos e-mails, Azaghal, aqui o Mal Roboto separou o recado dizendo que John Cryer, que faz o personagem Alan Harper em Two and a Half Men, fez o teste pra fazer o Chandler em Friends. Olha aí. Whatever. Whatever, não. Eu não sei quem é esse cara. Não, porra, o cara é do Two and a Half Men. Você nunca viu Two and a Half Men. Sucesso. Sucesso. Muitos nerds lembraram que o Guilherme Briggs dublou o Ross quando o seriado passava no SBT. Inclusive, acho que o Guilherme Briggs também fazia a tradução do Friends quando passava no SBT. Deve ser. Mas, assim, eu amo o Guilherme Briggs, meu amigão, mas eu não conseguia ver Friends dublado, cara. Não dava. Porque você estava acostumado há muitos anos muito, a assistir. Muito acostumado a assistir o Friends normal. Mas o Big Bang Theory eu consigo ver dublado, sabia? Tem gente que não gosta... Good for you. Não faz... Good for you, Jovem Nerd. Não, é a mesma coisa, óbvio, mas acho maneiro. Acho ok. Nerd cacete de agulha. Nós temos aí a galera sempre ajudando. Muito maneiro isso, cara. Essa campanha é uma campanha legal de cunho... Social. Social, por assim se dizer. Muito bom. Que é muito legal ver a galera abraçando. E doando sangue toda semana. Então nós temos aí, ó, doando sangue essa semana. Maurício Pérez, Daniel Pesuto, Maurício Soares, Everton Souza, Suelen Cristina, Vitor Patriarcha. Que nome diferente. É. Vander Lúcio. Vander Lúcio é o nome de... Né? Galã de novela mexicana, Vander Lúcio? Coitado do cara, tá zoando o nome do cara, mano. Não, eu tô achando que é legal, porra. O cara é um galã. O cara é um galã, porra. Rogério Conite, William Pires, André Rodrigues. Gente, vocês têm muitos nomes, eu tô lendo o primeiro e o último, tá? Só pra. Joaquim Cardos, Natália Vargas, Ciro Messias, Túlio Paixão. Que nome. Paixão de pera França. Peraí, Ciro Messias tem a Bárbara Soraya também. Ah, tem a Bárbara, só que eu achei que era um nome só. Achei que o nome dele era Ciro Messias e Bárbara Soraya. É que eles foram juntos. Ciro Messias e Bárbara. Túlio Paixão da França. Paixão de França. Lucas Antunes e... Bruno Camarano. Olha aí. Além disso, tivemos nerds caceta da tesoura. Isso, a galera que doa cabelo. Cabelo para fazer peruca, essa galera que faz tratamento contra o câncer, isso, certo? Exatamente. Tivemos a Ludmila Goulart, Thaís Batista, Gabriela, sem sobrenome, Renata Lindsay, Raiz Dieter, aqui com a foto antes e depois. Muito obrigado também, galera, por doarem cabelo. Seus cabelos vão cortar as madeixas, doem. Doem o que sobrar para a galera fazer as perucas. Muito bom. Arte dos fãs Azaghal. Várias artes aqui fazendo homenagem ao Papai Jovem Nerd. Muito obrigado. Por exemplo, a do Zé Andrade. Muito obrigado. Também a Gisele Jedi pelo Felipe Laurentino. Muito obrigado. Muito maneiro, cara. Temos o Nerd Office, uma modelagem 3D, uma maquete eletrônica por Anderson Júnior. Que acho que ele ouviu que você disse que tá em reforma lá o Nerd Office. É, acho que ele fez um novo Nerd Office. Um novo Nerd Office em 3D. É, não vai ficar assim. Eu não sei se ele tentou vender um projeto aí. Não, ficou legal, mas não vai ficar assim. Ficou com cara de loja. É, parece uma loja, pode escrever, exatamente. Nós temos também Nerd Friends por Renan Soares. Olha aí que legal. Ficou maneiro bizarro. Um pouco bizarro. Temos Sly por Renato Cunha. Olha aí. Ficou foda, inclusive, vai pro rodapé. Muito bom. Ficou animal. Eu já tinha visto ele botou no Instagram um preview. Aham. E eu já tinha visto como tava ficando. E temos também a Samantha Lopes, que fez uma tatuagem do símbolo do protocolo. Mais uma, saiu mais uma. É, cara, quem é que na internet que fica motivando as pessoas? Quantas pessoas já tatuaram Ablon? Eu me pergunto. Eu não sei, mas a do protocolo tem algumas. Inclusive, a gente vai tocar uma sinetinha. Toca a sinetinha aí, Léo. Toda vez que alguém fizer a tatuagem do protocolo Blue. Olha o Jovem Nerd incentivando as pessoas. Não, eu não, cara. Eu só tô fazendo festa. Além disso, temos várias artes do Ozobre, que é uma febre. A febre na internet, o Ozob. Vamos destacar o Ozob do Gabriel Caetano Santos. Ficou muito maneiro, meio perturbador. Uhum. E o do Ricardo Mapurunga. Olha aí. Ficou maneiríssimo, além de uma esculturinha cabeça do Ozob em clay por Will Dark. Muito maneiro, por cara. Por falar em cabeça de Ozob, e vendo que o Ozob é todo esse frisson, eu quero dar um gostinho. O que que você... Pra deixar aquela sementinha do mal. O quê? O que que é? Se você gosta de estátuas ou action figures ou bustos, uh-huh. E se você é fã de Ozob, uh-huh. Em breve a Nerd Store vai ter algo pra você. Ih, caraca! Só digo isso. Ih, caraca! Se prepara. Lorena Lunelli, 20 anos, estudante de Sistemas de Informação, Belo Horizonte, Minas Gerais. Caros nerds, vocês comentaram sobre a participação do Brooktube Bruce Willis em Friends. O que não foi dito é que ele fez isso de graça. Impossível! não é impossível. Hoje em dia não faria. Hoje em dia, não sei. No ano 2000, ele, o Matthew Perry e o Chandler estrelaram um filme juntos, The Whole Nine Yards. Em português, O Meu Vizinho Mafioso. É uma merda! É ruim mesmo. O Bruce Willis é o mafioso e o Chandler era o engraçadinho, né? É o vizinho. É horrível. Como o Willis já estava cotado para participar da série, Perry apostou com ele, dizendo que se o filme fosse um sucesso de bilheteria, a participação especial seria gratuita. O resultado é que Bruce Willis doou seu cachê para uma instituição de caridade. O filme foi sucesso? Não foi. E fudendo. O que é considerado um sucesso de bilheteria? Eu não sei, cara. No entanto, ele não saiu de mãos abanando, interpretando o pai linhadura de uma das namoradas do Ross e, de quebra, dando uns amassos na Rachel. O ator conquistou o Emmy por melhor ator convidado em série de comédia. Olha aí. Caraca, cara. Foi maneiro. Ele apareceu algumas vezes, não foi só uma vez. O Emmy tem prêmio pra tudo, né, cara? Cara, é verdade. Melhor ator convidado em série de comédia. É muito específico, né, cara? Marco Franzolin, 32 anos, publicitário, São Paulo SP. Escrevo para contribuir com o ótimo Nerdcast de Friends. Olha aí. No meio publicitário, existe um case de branded content. Brand, né? Speak in English. O meio publicitário é cheio de termos em inglês, né? É sem prazer. Que é considerado um grande sucesso de criatividade, sutileza e pioneirismo. Olha aí. Como brasileiros, estamos acostumados com inserções de marcas em histórias, na maioria das novelas. Muitas explícitas. Tipo o protagonista da novela pararem uma perseguição de carro para entrar num banco e mostrar como é que é um saque informatizado rápido. É, todo mundo sabe como é que o cara chega com sacola de loja, né? Olha, comprei uma peça ótima. Não, ele fica uma hora segurando sacola. Eles fazem cenas inteiras. Na Avenida Brasil, surgiu um banco do nada na praça. Exato. Do nada, de acordar, não tinha um banco. Ah, vamos ali no banco, vamos. E aí os caras pararam e perguntaram, onde é que fica o banco e tal? Aí a pessoa ia. Bem, ele fala aqui, o case que acontece em Friends é da Starbucks. Uhum. Segundo ele... Ele quem? O case? A marca... A marca tinha 16 lojas quando procurou a série para inserir uma cafeteria ficcional, não para vender Starbucks. Mas o ritual de se tomar café com os amigos em uma loja convidativa e aconchegante, como era a proposta da marca, que acabava de nascer. Não, peraí, calma aí. Mas não tinha marca. Não, mas aí ele queria vender... Eles investiram no... Eles queriam vender o sentimento. Mas os caras investiram nisso sem passar a marca? Deixa eu ter lá de Low Case? Ok, vamos lá. Porque eles quiseram vender, jovem, né? nerd, a vontade de tomar café. Eu entendi. Com isso, eles mudam o bar que aparece no episódio piloto, que tinha uma mesa de sinuca no lugar do sofá, para uma cafeteria famosa chamada Central Perk. Tá viajando, esse negócio do bar que tinha uma mesa de sinuca no meio, não é no primeiro episódio, é um episódio lá na frente que eles contam um flashback de antes deles se conhecer, de antes da série começar, bem antes assim, e aí tinha, aí sim mostra que era um bar antes, não é no primeiro episódio, foi um flashback. Ele continua dizendo aqui que o Central Perk é no mesmo estilo das lojas da Starbucks. Mais ou menos, né? Mais ou menos. É, o Starbucks tem essa ideia mesmo de você não ter um sofá gigante no meio. Em 10 anos de investimento nesse branded content da série, a Starbucks passou de 16 lojas para 1.600, sem mostrar a marca, somente vendendo o estilo de tomar café Starbucks. É interessante. É bem possível que seja verdade, mas é que ele deu uma canelada aí que meio que tirou um pouco da credibilidade. Eu não sei. Será que é o Starbucks investir 10 anos de uma série sem mostrar a marca? Só no lifestyle? Você quer investir 10 anos? É pra ter investido, pra ter investido um ano. Aí depois a série já tava presa nesse loop. Mudar, eu não ia tirar a cafeteria e botar um bar, né, cara? Luiz Gustavo Câmara, 23 anos, iniciando a carreira de publicitário São Paulo SP. Quando o Guga diz que a novela Days of Our Lives realmente existiu, alguns de vocês ficaram surpresos. Acho que é legal destacar que a novela não só existiu, como também pode não ser coincidência que sua paródia apareça em Friends. Explico. O pai da Jennifer Aniston, John Aniston, atua na novela desde 1985 até os dias de hoje. Nossa senhora. A novela já tem mais de 1.800 episódios exibidos, e o pai da Jennifer interpreta o personagem Victor Kiriakis. Diversos personagens da novela original fazem participações especiais em Friends, mas o pai de Jennifer não chegou a aparecer. A morte e a volta de Joey como o Dr. Drake LaMorey é mais uma paródia com a novela. Isso porque nada menos do que 36 personagens foram considerados mortos e voltaram no Days of Our Lives original. Cara, a abertura do Days of Our Lives é tão ridiculamente irritante, é de uma vergonha, cara. Tem uma voz que fala "like the sands of the glass clock". Cara, eu nunca vi isso. Are the days of our lives. É muito... Toca aí, né? É muito triste, cara. Like sands through the hourglass, so are the days of our lives. Bom, ele termina falando que entre os mortos, o pai da Jennifer Aniston morreu também em 2004, mas logo reapareceu. Olha aí, cara, que excelente. A gente tem uma novela dessas gigantes, que é a Malhação, né? É uma novela que não acaba nunca. Que não acaba nunca. Muda só o elenco, os atores, mas não é a mesma parada. É verdade. Né? Lá também tem, não tinha outra, Dallas, essas porras que duravam anos. A Dallas eu acho que existe até hoje. Não, acho que a Dallas voltou. Sim. E aí trouxeram um cara original. JR. Da... Caralho, tu lembra disso? Puta que pariu. Off topic. Lyander Leite, 14 anos, estudante escolar. Ok. Tá certo. Alto Garças, Mato Grosso. Mato Grosso. Olá, nerds. Venho humildemente a vocês, um tanto atrasado, para lhes mostrar uma versão maori de A Lenda da Piroga de Cristal. Não acredito, cara. Isso mesmo. Você imagina, ongas, aí está a tradução. O cara mandou uma tradução gigante. Caraca! Da Lenda da Piroga de Cristal. Caraca, que é isso, ó? Que aperreia tenue... Cotefacai terreira. Caraca, que tá. Não é possível, cara. Tereite afacte maonaki haro. Não é isso? É tipo isso, cara. Que excelente, cara. E a perre tenui cotefaca e terreira. Caraca, muito bom. Já temos uma, né? Quando voltarmos, caraca, podemos cantar pra valer. Olha aí, uma robota, bota aí no post a letra da Piroga de Cristal. Gigante, cara. Puta merda. Agora tem que pedir pro Marcos Castro cantar. Boa, cara. Vamos fazer. Descendo o rio, correndo pro mar. Quero deixar claro aqui, importante, que já fazem alguns anos que eu não torço o Brasil para a Copa do Mundo. É verdade, pior que é verdade. O meu protesto não é de hoje. Meu protesto não é vazio. Só que tem um problema, né, cara? Lá vem você cobrar tua aposta. Faz um ano, né, cara? Faz um ano? É, Copa das Confederações, faz um ano. Um ano, exatamente. Então, mas essa é a hora do dobro ou nada. Porra nenhuma, amigo. Tá zoando o quê? Pera aí, o Tucano apostou que o Brasil ia ganhar a Copa das Confederações e o Azaghal que a Espanha ia ganhar. Não, é o jogo, não a Copa em si. Isso. Vocês estão apostando até em Copa das Confederações? Não, isso na verdade é uma aposta antiga, né? Desde a Copa de 2002? Acho que é. Não, 2006. É, mas em 2010 o Azaghal ganhou. 2010 ganhou e eu fui pra Curitiba e paguei. É verdade. Ah, é verdade. Não, calma, cara, eu vou pagar. Uhum. Eu tô dando essa oportunidade de você, de repente, levar o dobro de cerveja pra pista. Vez 6-12, olha aí. Olha só, uma coisa que pouco se falou. Né? O Brasil ganhou o direito de sediar a Copa há 7 anos atrás, é isso? Já tem 7 anos? 2007, sete, né? 7 ou 8. Caraca, maluco. E já vinha de antes a campanha. É, então, já vinha de antes. E aí, uma coisa que se fala pouquíssimo, mas eu lembro que eu vi na época, antes do Brasil ser escolhido, era o seguinte, que a FIFA tinha uma regra de fazer copas em continentes diferentes e tinha uma sequência, né? É, tem uma rotação. É, e aí era Europa, aí teve Ásia e África e tal. E a América do Sul era o continente... Da vez. Da vez para a Copa de 2014. E pelo que eu soube, foi o último da rodada que a FIFA já tinha pré-estabelecido de continentes e depois disso já não ia ser... É, na verdade, não é América do Sul, é América. América. Tanto é que os Estados Unidos disputou com o Brasil direito dessa Copa. Mas se a gente pegar em 94, foi Estados Unidos. 98 foi França, Europa. 2002 foi na Ásia, Japão e Coreia. 2006 foi Alemanha. Voltou pra Europa, né? Depois de 2010 na África do Sul. E agora voltou pra América. Aí o que eu soube? Que tinha que ser na América. Eu achava que era só América do Sul. Mas que todos os países que estavam candidatos começaram a desistir. E que uma galera foi desistindo, foi outro. E no final só tinha, tipo, Brasil, Uruguai, sei lá. Mas quem desistiu? A Bolívia e a Honduras? Era porra. Chile. Não, tô te falando que os Estados Unidos tentou até o último instante, cara. Tentou até o último instante, porque o que eu lembro é que o Brasil ganhou por W.O., porque não tinha ninguém mais querendo, cara. Não. Foi ou não foi? Tua memória tá louca. Ninguém queria disputar com o Brasil essa potência mundial. O Brasil chantageou, fez Honduras desistir, mandou pra eles lá uma mala preta com duas cestas básicas. Vai ter Copa sim, bando de filha da puta! Não, mas eu sei que o Brasil foi um dos poucos que restou no final da disputa. Tem pouca possibilidade aqui na América, né, cara? Então, mas exatamente. E os caras não tinham... Cara, eu não lembro se os Estados Unidos estavam disputando, mas não, você tá, falou mas que estava. Assim, os Estados Unidos tá tentando ainda trazer de novo a Copa do Brasil. Aliás, existem reservas, né? Existem os países reservas, assim, se a FIFA decidir esse país não vai fudeu conseguir. Tudo, isso. Tem a Copa, aí tem Londres, tem Estados Unidos, tereréu, né? Então eles ficam lá aguardando a mas merda. Então, né? A minha pergunta é, o que é preciso pra acionar o país reserva, cara? Tipo assim, que tem uma guerra civil dentro do país, né? A Copa de 86 foi... Exatamente. Foi país reserva. Ah, existe um precedente por isso. Se vocês não lembram, mas no Nerdcast de Copa passado, a gente falou sobre que existe um precedente. Eu até disse que até 6 meses antes da Copa, eu teria minhas dúvidas se seria no Brasil mesmo. Se puxarem o áudio, mas tá lá, eu falando isso. A Copa de 86 era pra ser na Colômbia. Exatamente. Ah, aí na, merda, hein? Deu merda na preparação e a FIFA falou, pô, não vai dar pra ser na Colômbia. E olha só. E aí ofereceu pro Brasil a Copa. Exatamente. E o Brasil falou que não tinha condições na época de absorver o processo. Na época a gente já não tinha condição de assumir um evento daquele desse ponto. Exatamente. É, a diferença do governo militar, olha só, do governo militar. Aí vai começar a família cristã. Marcha da família cristã. Não, já, um pouco depois da eleição do Tancredo e daquela confusão toda, e o Sarney assumir, cara. Porque a Copa foi em 86. Não, foi em 82, cara. Não, 86. 82 foi da Espanha. É, Naranjito. 86 foi no México. 86 foi do México. Foi 86. Então, não, foi não, essa que não. Seria no México. Tudo bem, mas quando o Brasil recusou, foi em 82. Quando a Colômbia falou, não, não... Não, foi 86, rapaz. Não foi em cima da hora, cara. Foi tipo uns 8 meses antes da Copa. Porque a Copa da Espanha sempre foi essa foi da Espanha. Ué, essa Copa aqui do México aqui não seria no México de novo. No México tinha sido 70. Não, cara. Em 86, porque eu começou a procurar onde poderia ser. E o México tinha uma estrutura porque teve uma Copa teoricamente recente lá, entendeu? Não, mas não foi em 86 que mudou pro México, da Colômbia pro México. Foi em 85. Caralho, né? Tucano, aí Wikipédia, Copa do Mundo, FIFA 1986. A Copa de 1986 seria disputada na Colômbia. Porém, os graves problemas econômicos desse país impediram os colombianos de serem os anfitriões do torneio. Não, ah, seja por isso. Continua, Júlio, seja por isso. Isso a gente muda também. A FIFA ofereceu a Copa para o Brasil, Estados Unidos e Canadá. Em 82. Chupa, mundo! Caralho, mas você tá falando de 86, cara. É o que eu falo, cara, impressionante. Mas foi uma antecedência imensa que eles fizeram isso, então. Ah, gente, é só entrar lá e alterar, não precisa brigar. Wikipedia, isso. Altera aí o Wikipedia. A pergunta é, qual era o partido que o presidente era na época de 82? Não era partido, era o governo militar. Era o Figueiredo. Era o PT, a culpa do PT. Essa é a minha pergunta. O que eu quero saber é o seguinte, o que é necessário, a gente vê um pequeno caos aqui no Brasil, o que é necessário pra uma Copa ser tirada de um país? Porque, cara, a gente tinha todos os pré-requisitos, a gente ainda tem. As obras estão todas aí inacabadas, os estádios. Aqui em Curitiba tem retroescavadeira na frente, na porta de entrada do estádio, cara. Acho justo. Qual é o requisito, cara? Se tiver, sei lá, Apocalipse zumbi pra cima. É, só pode ser, cara. Qual é? Porra. É verdade. Os caras relaxaram. Os caras da FIFA foram muito condescendentes com essa parte. É, a gente não dá pra saber o tanto que tá sendo investido em obra e o tanto que tá sendo investido em mala preta, em lobby, entendeu? É verdade, porra. O que precisa? Precisa dar menos dinheiro pros caras da FIFA, é isso. Nada. Eles precisam de estádios, cara. Os estádios estão prontos. Esse papinho de estrada, isso não é nada. O estádio tá pronto aí, cara. Exato, O Luiz Inácio falou que brasileiro vai até a pé pro descalço. O Jurandir vai de joelho, esse filho da puta. Eu vou de joelho, rolando. Mas é isso mesmo, é estádio. Tem estádio, o estádio tá funcionando, beleza. Mas tá funcionando? Essa que é a pergunta. Tá funcionando, cara. Estádio é o quê? É um pedaço de terra com grama em cima e quatro pedaços de pau. Dois chinelos de cada lado pra marcar o gol, né? Exato. A minha pergunta é o seguinte, quem é que gosta de futebol aqui? Porque a impressão que eu tenho das pessoas que odeiam a Copa do Mundo é porque não gostam de futebol. Eu gosto. Eu desisti de futebol há algum tempo, não gosto da Copa, mas eu também não gosto de nenhum esporte e gosto das Olimpíadas. Eu, gordo que sou, adoro as Olimpíadas, porra. Tem coisa legal pra caralho, entendeu? Bocha não, demais, cara. Tu gosta de basquete, pô. Gosto. Não, Tucano, não fala de Olimpíada que o Tucano vai começar a defender o curling. Porra, demais, o curling é espetacular e as mulheres mais bonitas do esporte estão no curling. Viu como não é pelo esporte? Jurandir quer ver mulher bonita varrendo o chão, vai tomar no cu, cara. Sexista asqueroso. Porra. Eles estão prendadas, cara. Isso é legal. Daqui a pouco me chama de machista. Eu quero ver mulher varrendo o chão, né? Vai ter Copa! Vai ter Copa sim, bando de filha da p***! Não é questão de não gostar de futebol e querer ver o filme pegar fogo, mas ia ser divertido pra caramba se no dia da abertura no Maracanã, ao invés do Nicoleles e o cara lá com o exoesqueleto, aparecesse um Sentinela e o Magneto. Não é no Maracanã a abertura. Vai ser no Itaquerão. É. Vai ser a impressora gigante. É. Fala aí, Itaquerão, ainda tem alguns dos estádios da Copa que não tá aberto? Ainda não tá pronto, show dos prontos, lindos, espetaculares. Não, todos abertos, porque não colocaram as portas, estão todos abertos. Não botaram porta, não botaram teto, não botaram... Caralho, isso é um esforço de má vontade, sabe? Isso é um absurdo. O que eu li, o que tava mais atrasado era o de Curitiba, né? O de Curitiba. É o que eu falei, aqui o de Curitiba, até semana passada, nego no rádio tava falando se não sabia se ia rolar ou não, cara. Não tinha um que não tinha teto, estação... Todo não tem teto. Não, mas o do Corinthians, que eles não querem botar o vidro verde. Ah, é, essa foi demais. Caralho. O vidro, quando bate sol, a torcida fica toda verde. O cara, não! Traz o vidro branco. O vidro branco é daqui a 6 meses, doutor. Não simularam o vento, aí não sabiam se o negócio ia funcionar ou não, aí não querem colocar a cobertura quanto não simularem. Tem uma história dessa. Em compensação, a Arena da Baixada foi o mais barato dos estádios. Ah, é? Quanto foi? 265 milhões. É porque foi só uma reforma, né? Não foi eles não destruíram o estádio inteiro, né? Fizeram um novo. Teoricamente, o Maracanã foi só uma reforma também. É porque tudo no Rio é inflacionado. Não, sabe qual foi o mais caro de todos? O da Amazônia? Não. Brasília. Brasília, lógico, né? Brasília. Não, olha só. Coincidência, né? Foi 1.900.000.000, cara. O de Brasília foi o mais caro do estádio da Copa. E pelo reforma. Que eu li, foi o segundo estádio mais caro do mundo. Na cidade que não tem time de futebol profissional, não, cara. Só perde pra quem do bike é feito de ouro. Aqui nos Estados Unidos, o do Dallas Cowboys custou 1.2 bilhões de dólares. Absurdo. O do New York Giants custou 1 bilhão, se eu não me engano. O do São Francisco vai abrir esse ano, eu não sei quanto é que... É, mas isso é parte de iniciativa privada, banco, tem dinheiro do governo, mas tem dinheiro de volta, né? Também. Pô, mas o estádio não. Daí, cara, tem restaurante, tem shopping, aqui tem... Também. E os estádios daí tem aquele esquema sensacional da cerveja, que um cara descobriu que o copo mega e o copo grande cabem exatamente a mesma quantidade de cerveja. Mas você imaginar, falou assim, tem dinheiro público. Porra, tudo tem dinheiro público. Carnaval, que tem todo ano aqui, tem dinheiro público. Réveillon, que também tinha que acabar, aliás. Mas aqui... aquele Roberto Carlos, Vé de Sangalo, que aparece no fim do ano, é dinheiro público também. Tinha que acabar também. Mas aqui... Tá boa, Júlio. Porque você só tá dando punição pra gente. É. Pois é. Aqui a questão do estádio com o dinheiro público, acho que eu até falei em algum Nerdcast também, não sei. Rola um plebiscito durante alguma eleição pra prefeito, por exemplo. Você quer, junto com a eleição, vem um plebiscito que a população vota se aceita ou não financiar parte do estádio. Tá falando nos Estados Unidos, né? E se aceitar, eles aumentam a taxa. Por exemplo, o imposto aqui é pago depois do preço de uma camisa, sei lá, é 10 dólares, é o imposto em cima dos 10 dólares, né? Eles aumentam um percentual, essa taxa, sei lá, de 0.2, por um determinado número de anos para financiar aquele estádio, entendeu? Aí depois, quando acaba esse período, volta ao que seria a taxa anterior. Mas olha só, vamos refletir. O estádio do Dallas Cowboys, ele vai mandar todos os jogos dele, então 50% dos jogos ele vai jogar em casa, certo? Agora pensa, Arena do Pantanal, em Cuiabá, custou 570 milhões. O total de público do campeonato estadual do Mato Grosso foi de 45 mil pagantes. A média de 576 pagantes por jogo. Olha aí. O estádio tem capacidade pra 40 mil. Quase que dá todo mundo do campeonato inteiro dentro do estádio. Uhum. Pra mim, o pior de todos é o Arena da Amazônia, que custou 757 milhões, até onde a gente sabe. E vai virar presídio. O total do público do estadual do Amazonas desse ano foi 37 mil. Pois é. O estádio tem capacidade pra 39, então cabia todo mundo. Em vez de fazer um campeonato, faz só um jogo. 37 mil é no campeonato inteiro. Campeonato isso, inteiro. A soma. A soma de todos os jogos teve 37 mil pagantes. Tá correto esse número mesmo? Tá, a média de público são 652 pagantes por jogo. Teve um clássico. De repente tem algum outro um esporte clássico que possa colocar lá. Tipo, aquele boi bumbá. Né? É o Dengoso e o Carinhoso. Como é que é o nome desses bois? Pode botar lá. Garantido e caprichoso, é. Já tem o bombódromo, cara. É, pô, já tem o bombódromo lá. Faz o cornódromo. O fato é que dessas 12 arenas, pelo menos 3 vão virar elefantes, né? É fato. Ah, bota 3 aí. Eu acho que são 3, no máximo 4. 3 não, todas, né, cara? Tirando do Rio de São Paulo. Isso é papinho. Olha só, quem nunca foi pro estádio não sabe o quão sucateado estavam os nossos estádios. Eu já fui pro estádio, cala a boca, Jurandir. Não vem com o terminal. Vocês viram aquele especial do Discovery, da demolição do estádio da Fonte Nova? Não. É horroroso. O estádio tava se esfacelando sozinho. Exatamente, Zagal. Acorda, Zagal. Vieram os gringos pra dinamitar, porque depois que aquele japonês morreu, ninguém mais sabe dinamitar coisa aqui. Os gringos estavam desesperados porque as colunas estavam caindo sozinhas, então eles não podiam usar o explosivo normal, porque senão ia voar pedra pra tudo quanto é lado. Pra piorar, o explosivo brasileiro era lento demais. Não é o explosivo brasileiro, é o explosivo baiano. Olha. Não, é jornalismo. Era horrível a coisa. Aí resolveram que a tribuna de honra tinha que continuar de pé. Aí não podia demolir a arquibancada do lado, porque a arquibancada ia cair em cima da tribuna. Tombaram a tribuna de honra? A coisa chegou num ponto que eles pegaram 4 colunas e foram fazer um teste com os explosivos. Só que, aí é que tá, eles não podiam fazer teste com os explosivos por causa do barulho. Qual foi a solução? Porque era ilegal fazer o barulho fora do dia da implosão. Eles fizeram um show de fogos de artifício. Pra desviar. Porque fogos pode, uhum. A explosão de teste não. Caralho, vai tomar. Esse é o nosso país. Esse é o nosso país. Agora, eu não entendi essa parte de tombar a tribuna de honra. Tá em pé lá? Tá em pé e construíram o estádio novo em volta. Por que? Se chamava Antônio Carlos Magalhães, alguma coisa assim? Sim, mas por que que na Bahia não se chama Antônio Carlos Magalhães? Vai ter Copa sim, bando de filha da p***! Eu não sou contra reformar estádio que tá caindo aos pedaços. Mas olha outro absurdo. Arena Pernambuco. Aí, Jurandir. Não, eu sou de Fortaleza, pô. É tudo aí do lado. Tu adora Recife, tá sempre Recife. Vou te chamar de paulista, então, Azaghal, daqui a pouco. Aí, a galera... O Azaghal, a galera de que eu ouvi falar, a galera de Fortaleza, não gosta da galera de Recife, não. Eu sei de pessoal de podcast isso? Que não gosta de ir pra Recife. Eu conheço. Putz, eu posso listar 20 aqui. Eu preciso listar só um, Jurandir. Inclusive, dentro desta gravação, eu consigo listar pelo menos 3. É só você olhar pro espelho, Jurandir. Em Recife, já existiam 3 estádios. O Arruda, sim, que é pra 60 mil torcedores, que é o estádio do Santa Cruz. A Ilha do Retiro, que é o estádio do Sport, que é pra 35 mil torcedores. E os Aflitos, que é do Náutico, que cabe 23 mil torcedores. Ao invés de reformar um desses, não, faz mais um quarto. Que é a e arena agora, da... Jurandir, cadê? Seu Deus. Olha, deixa eu não dá pra privilegiar alguns estádios. Eu sou extremamente contra se gastar essa fortuna pra remediar estádio, cara. É muito mais eficiente botar no chão e levantar outro, como fez o Wembley. Botou no chão e levantou outro. Como o nego faz aqui nos Estados Unidos. O estádio do Tampa Bay Buccaneers, o nego levantou um do lado e aí implodiu o que existia pra virar estacionamento. O Giants fez a mesma coisa, cara. Implodiu um e construiu outro. Construíram um quarto. Mas é diferente do cano, assim, pô. Quando o trem vai implodir, manda bala. A gente tá no Brasil, que é o país do jeitinho, que é tudo complicado, sabe? A gente chega assim, pô, vamos derrubar o estádio do Náutico. O Náutico, não, meu estádio não pode tocar, porque existe uma história nesse estádio. Fizeram isso com o Maracanã. Vamos lá no estádio do Esporte. Não, não pode mexer na Ilha do Retiro, porque aqui é um absurdo. Aqui tem uma história, tem um legado, não pode mudar nada. Aí é assim. Maracanã, cara, Maracanã o maior mictório a céu aberto. Exatamente, levantar essa possibilidade, vão derrubar o Maracanã, vão construir um estádio novo, moderno, caralho. Não, não pode tocar no Maracanã, uma relíquia. Muita urina entranhada no concreto, você pode perder essa história. O pior é que quem não entende de futebol fala assim, não, mas por que não tem a Copa do Mundo nos nossos estádios? Caralho, parece que tu nunca entrou no estádio aqui, cara. É um lixo, cara. E FIFA, ele tem o seu padrão e tem que seguir o padrão. E é isso, cara. A gente assinou o contrato lá em 2007. Aqui assinou foi tu. Pulinha lá, chegou lá e assinou. Olha, porra nenhuma, amigo. Mas ele tava representando Mas ele foi eleito democraticamente pelo povo. Ele tem o poder de fazer isso. Exatamente, Tucano. Você votou nele, entendeu? Ele te representa. Outra parada interessante sobre os estádios é que o padrão FIFA, citado aí por Jurandir Filho, que tá levando uma mala aí de dinheiro, exige que tenham 8 cidades sede, 8 estádios. É, de 8 a 10. Isso, exato. O mínimo é 8, né? Uhum. Vamos falar, o país tem pouca grana, faz só 8, né? Tal. E o Brasil fez questão de espalhar a Copa por toda essa nação maravilhosa, cheia de gente bonita, nos 12 cidades, maluco. E viu, li hoje notícia, não consigo confirmar se isso procede mesmo, era um daqueles blogs de gente doida, mas falando sobre comentários do presidente da FIFA, feitos aí pela Europa recentemente, de que a proposta inicial do Brasil era de fazer em até 17 cidades. Caralho. Que era pra poder pulverizar bem a grana, né? Que era pra poder sobrar pra todo mundo, entendeu? No livro e filme Contato, de Carl Sagan. Lá vem ele. Cara, mata a religião no meio dessa história. Ninguém falou dos reptilianos. Calma. Já falamos de política, futebol. O próximo assunto proibido era a religião. Era o programa mais polêmico de todos, né? Vai se fuder. O que eu quero dizer é que tem uma frase falando que a regra número 1 em gasto governamental, por que construir um se você pode construir 2 pelo dobro do preço? Então, é basicamente o que aconteceu aqui, cara. Vamos construir em 8 cidades? Não, cara, vamos construir em mais. Faz em 12 essa merda. O de Manaus vai virar presídio. Um presídio com 127 portas. Vai tomar no cu, né, cara? Quem é o diretor, o Sérgio Malandro? é o problema de você fazer uma Copa do Mundo num país como o Brasil, que tem muito estado e o país é muito grande, e todo mundo quer uma fatia dessa Copa do Mundo também, nem que seja a fatia do dinheiro. É, porque todos os brasileiros vão mesmo na Copa, né? Caralho, não são todos, mas esse é um papo, cara, esse dá uma raiva esse papo. Não, eu quero saber quem é que vai na Copa pagando o que custa uma entrada. Não, eu paguei, meu amigo. O problema acho que não é nem esse. Eu acho que uma das frustrações que eu tô sentindo aí da galera, e eu estaria no meio se eu estivesse morando aí no Brasil, é que ninguém que eu conheço conseguiu ingresso pra Copa. Exatamente, todo mundo quer um ingresso, só que ninguém conseguiu comprar porque acabou, Azaghal. É sucesso, é nóis. Peraí, qual é a quantidade de pessoas que querem comprar, qual é a quantidade de habitantes do Brasil e quantos ingressos estão disponíveis? Só assim você mede sucesso. As pessoas têm que entender que não cabe todo mundo do Brasil no estádio. Então... Peraí, a fatia colocada nesse sorteio deve ter sido micro, cara. É. Eu te arrumo ingresso pra Copa. Arruma. Mas aí, arrumo? Mas e aí? Tu vai querer pagar o que eu vou te vender? Exato, Jurandir. Outra coisa, entendeu? Tá pra vender, tá na mão de cambista ou tá na mão dos patrocinadores? Não tá na mão do povo aí, Jurandir? Cadê o povo que você vai abraçar? Caralho, eu não entendo. Eu conheço, tipo, 200 pessoas que vão pro estádio. Tu tá bem relacionado. Olha o Jurandir aí. Jurandir da Maleta. Cara. Meus amigos todos aqui de Fortaleza. Olha só. Jurandir Maleta Preta. Juntem os fatos. Jurandir, filho, fiel, ferrenho defensor da Copa do Mundo. Tem 200 amigos que vão pra Copa. O cara ganhou uma cativa no Castelão, cara. Outro dia eu vi uma foto do Jurandir lambendo a taça. Me explica essa. Por coincidência, a última reunião do PT teve 200 participantes. Aí é fácil. Quando você tá vendido dessa maneira, é fácil pra caralho. Foi muito complicado. Todo mundo que eu conheço, ninguém... Pra não dizer que ninguém... A minha cunhada conseguiu um pra um jogo perdido assim. Mas, tipo assim, mas ela sozinha, o marido não conseguiu, entendeu? É aquela cunhada que você falou que é secretária lá em Brasília? É. Nesse sorteio louco, cara. Então, isso eu acho que tá causando uma frustração também. Porque, pô, o sentido do... O barato de ter uma Copa no país é tu poder no jogo, né? Pela Copa, né? Não só ter, mas pagar. O problema do Brasil é o brasileiro, cara. Porque nunca tá bom, sabe? A gente assistia a Copa do Mundo e todo mundo... Caraca, que evento foda. Quando vem pro Brasil, nunca vem, né? Porque nada vem pra cá mesmo. Aí quando chega, todo mundo... Caralho, que merda. Não vou conseguir comprar meu ingresso. Pô, mas é assim, cara. Todo ingresso de show, de grandes espetáculos, acabam rápido. Pô, mas pra assistir a Copa no boteco, que seja lá fora, né, cara? Não faz sentido. E vai ser show do mesmo jeito. No dia do jogo do Brasil, o pessoal tá reclamando aí. Mas todo mundo vai botar sua camisinha lá e vai estar fazendo churrasco na frente da TV. Eu vou estar com a camisa da Espanha, como eu uso há anos. Mas peraí. Eu vou estar torcendo pra gente. Pra que botar uma camisinha pra fazer churrasco? Só o Jurandir mesmo. Porra! Esse é o churrasco, as carnes que o Jurandir queima são outras. Viu? Aliás. Vai ter Copa sim, bando de filha da p! Tem sempre essa parcela da galera que fala, você fala, mas na hora vai torcer pro Brasil, que não admite que tem pessoa que não gosta da seleção brasileira, entendeu? Verdade. Eu queria só dizer que do fundo do coração eu não gosto da seleção brasileira. Não tem a ver com querer, sei lá, ganhar algum tipo de popularidade num nicho aí, não. Eu não gosto, meu ódio pela seleção brasileira é sincero. É quase tão sincero quanto o meu amor pela minha mãe, entendeu? Eu odeio a seleção brasileira. Meu também. Eu tenho até breaking points quando te cortaram o Romário, tá? Nerdcast, tá gravado. Tiraram o Romário, eu tô fora. Só volto a torcer pra seleção brasileira com o Romário. É igual a Fórmula 1 depois do Senna. Só volto a torcer se ele voltar. Ele ressuscitar isso. Não, cara, mesmo morto ele seria melhor do que a maioria desses bundões que estão lá. É isso que eu queria falar, aproveitando esse assunto. Eu curto a Copa. Olha aí. A Jovem Nerd divisão. É nós high five. Calma aí, Jovem. Eu não assisto futebol, eu sou um cara que assisto a Copa mesmo. Mas gosto porque eu associo as Copas que eu vi quando eu cresci, que é a festa, amigos, família. Festa reunida. Do povo, aquele circo do hype, povo. O hype, entendeu? E aí você, bretão. E aí eu... Vê o Araquém na TV. Araquém, showman. E aí, beleza. Aí eu, assim, cresci vendo Copa. Meu pai ama futebol, então obviamente cresci numa casa que se gostava de futebol, e aí eu participava. Tá, tá ok, a gente já entendeu. E aí eu curto, quando chega a Copa eu curto. Eu ia no posto de gasolina, pegava a tabelinha, ia anotando o placar. Tu botava jogos. A bandeirinha no carro? A bandeirinha que prende na porta? Está no meu carro a bandeirinha do Brasil. Não, eu não botava a bandeirinha. Do Jurandir tem do Brasil de um lado, o PT do outro. Caralho. especial, galera. Tu ficava com aquela corneta, soprando aquela corneta? Eu já soprei várias cornetas. Mas aí, quando eu era moleque, eu jogava golzinho de meia no meu quarto. Sabe? Pintava a rua, bandeirinha na rua. Não, nem pintava a rua também. Enfeita a rua com garrafa durante o evento... Guaraná vende como nunca, né, cara? Copa. Durante o evento, eu sempre curti. Todas as copas, eu curti. Você é um cara festivo, é isso que você tá dizendo. É, eu gosto da festa, do hype. Gosto da acho festa. Maneiro o hype da Copa. Como bom brasileiro, você ama esse momento. É, então, eu gosto, cara. O que eu vou fazer? Nada, ninguém tá te julgando, pode falar. Aí, o que acontece. Eu, quando soube que ia ser no Brasil, achei, porra, maneiro. Ser no Brasil a Copa, eu gosto. Você pensou assim, vou ganhar dinheiro com a Copa? Não, não pensei nisso. A Copa no Brasil, a gente tem que dar um jeito de ganhar dinheiro. Eu pensei, juro por Deus que eu pensei. Temos que dar jeito de ganhar dinheiro com essa foda. Daí a camisa. Aí, e aí o que eu falei que eu tô dividido é porque eu tô por dentro de tudo que tá acontecendo como vocês e acho também absurdo. É, tudo o quê? O importante é ser contra tudo isso que tá aí. Não, mas presta atenção. É negócio que a África do Sul gastou 7,7 bilhões na Copa dela, o Japão gastou 10 bilhões, a Alemanha gastou 10 bilhões e o Brasil tá chegando em 30. Não, tá errada essa conta. Tá errada? Erradíssimo. Qual é a certa? Eu sou contra a Copa, mas tá errada essa conta. Tu é a favor da matemática. Tu é a favor da matemática. Qual é a conta da Copa? Em estádio, se gastou 10 bilhões aqui também. 10 bilhões, ok. Tá chegando a 10 bilhões. 30 bilhões, na verdade 28 bilhões, é a conta pra todas as obras de infraestrutura, de tudo mais. Que não ficaram prontos, né? Importante, né? Mas, que não seja, mas vai ficar pronta, Zagal. Essa é a realidade. Não vai. Nunca. Nunca. Nunca. Eu aposto. Pode ter sido depois da Copa. Eu aposto contigo. Nunca vai ficar pronta. Então. Esses 30 bilhões tá contando com o trem bala que sai de São Paulo e vai pro Rio de Janeiro. A única coisa que ficou pronta foi a mudança da logo dos Correios. Mais nada. Custou 40 milhões. Anota aí. Meu Deus do céu. Mas então, aí o que eu quero dizer é o seguinte. O Cauê, o cara que eu respeito pra caralho as opiniões dele. Eu gosto, dou like nos vídeos dele. E, porra, praticamente sempre eu concordo com as opiniões dele. E eu concordo que o Cauê achou um absurdo. Sigo de volta. O Jovem Nerd fez um sigo de volta aqui agora. Não. Eu vou começar a dar like no seu vídeo. Quem? Hã? Daqui pra frente, eu vou anotar aqui, dar like no Nerd Player ali. Senti uma cobrança, mas enfim. Já ganhamos alguma coisa com essa Copa aí. Eu entendo. Eu entendo o ponto de vista do Cauê de torcer contra pra mostrar o que o Brasil é de verdade e tal. E eu entendo a revolta dele. Só que eu também curto a Copa. E aí, assim, quando chegar a Copa, eu queria curtir que nem eu curti antes, mas me sinto dividido porque a gente... Né? Já que eu fui citado e fui cobrado aqui por likes, eu quero falar. eu entendo e concordo até com o Alexandre que, na verdade, o seguinte, cara. Eu acho que se você gosta da Copa, você tem que curtir. O problema é só você ter uma atitude reacionária de querer repreender quem não gosta, porque esse é um momento onde eu acho interessante que tenha gente reclamando, que tenha gente insatisfeita. Você quer gostar da Copa, quer assistir os jogos, não tem problema. O problema, a única coisa que eu acho ruim de verdade é a galera que tá aí na internet com essa atitude de querer repreender quem tá reclamando, entendeu? Porque daí você tá sendo cúmplice pra caralho, entendeu? Tem muita merda acontecendo, todo mundo sabe disso, e você querer repreender quem tá insatisfeito é uma atitude de mau caráter, entendeu? Pelé e Ronaldo, né? Os amigos do Pelé. Filha da puta. Não, isso que você tá falando, cara. Voltou recentemente, já começou a criticar. Copa. Eu não vou falar mal do Pelé nesse programa. Isso que você tá falando, cara, é básico, né? Ninguém pode recriminar ninguém de ter opinião, porra. Isso é básico. Tá rolando, uma parcela da galera tá falando, não, tem que ter Copa sim, só que não simplesmente porque gosta de futebol, mas querendo repreender quem tá protestando, quem tá reclamando, entendeu? Mas uma coisa é protestar, a outra é fazer showzinho e querer barrar ônibus de atleta da seleção que querer apedrejar os caras, porra. Não acho que... Apedrejar não, mas barrar o ônibus... Barrar o ônibus eu acho válido. Acho justo. Tem jogador, eu não concordo. Parar o ônibus, tô olhando pra caralho. Tomara que parem em dia de jogo pra eles não chegarem, pra eu quero ver. Exatamente, acho legítimo. Aí a Tanque vai gostar, né? Que se eles fossem editor, eles chegavam, né? parar ônibus de jogador ou de torcedor até, isso não tem o menor cabimento. Para ônibus de torcedor que eu quero ver. Aí que não eu tem quero cabimento. O problema, Cauê, é porque as pessoas... Existe... tem uma guerra online, sabe? Eu não vejo isso nas ruas, mas online tem uma guerra. E eu vejo essas pessoas, por exemplo, que tu falou, ah, mas não pode repreender. Quem não gosta, tu concorda. Se você não gosta, beleza. O problema é que essas pessoas que não gostam, algumas dessas pessoas, estão falando assim, ah, então todo gringo que a gente vê na rua, vamos dar uma voadora nele. Ele nunca mais vai voltar pro Brasil, porque o Brasil tem que acabar. Nunca vi ninguém falando isso. O Maracanã tem que pegar fogo. Alguém falou na abertura do Nerdcast? Eu falei. Obviamente que é uma abertura, né? A gente tem licença poética pra falar esse tipo de coisa. Eu não quero ver inocente morrendo, não. Agora, se fosse pro Maracanã pegar fogo pra não ter jogo, puta, apoio pra caralho. Eu queria ver aquela merda demolida. Olha só. O dinheiro já tá investido, porra. Vamos aproveitar vale. Esse momento. Esse é o argumento. Esse daí é um argumento. Então, Jurandir, mas você falar que vai aproveitar o momento e é que nem fã de evento de anime, cara. Paga pra entrar, é uma merda, mas o cara gosta. Porra, você tem o direito de achar uma merda mesmo existindo o momento. Você não pode falar assim, estamos no período da Copa, nesse momento específico eu vou aproveitar, depois eu volto a protestar. Por quê? Qual o sentido disso? Se todos os faróis do mundo estão apontando o Brasil pra Copa, é uma hora de protestar mesmo, cara. Não é hora de ficar de bandeira torcendo, falando que agora tá tudo bem, tá tudo bem aqui no Brasil, sabe? Porra, não tá, tá tudo uma merda. Se não quer protestar, agora tem que usar bom senso, porra, não dá pra agredir violência, mas a violência não parte só dos manifestantes, parte da polícia pra caralho. Mas estão destruindo, Azaghal. Estão destruindo, tem manifestação, estão destruindo tudo, cara. Estão destruindo. Você já entrou em hospital, você já entrou em repartição pública. E não, o governo não tá destruindo tudo há décadas? Porra, cara. Mas não é por falta de dinheiro, porque dinheiro tem. As pessoas reclamam, mas o dinheiro da Copa. Vamos pegar 30 bilhões que foram investidos em 7 anos de Copa. Beleza, só ano passado em educação tiveram 280 bilhões em educação. Aí começa a falácia. A falácia de quem lê no blog, na internet, falando que a gente investe mais em educação do que a Alemanha. Falácia é isso, Jurandir. Desculpa, falácia. A comparação não é nem justa, cara. Querer comparar um evento de futebol que vai dar algumas mil pessoas no estádio com a educação de um país de quase 200 milhões. Eu não acho isso. É absurdo, absurdo. E se fosse investido toda essa grana que o nego diz que investe nas escolas, não sei o que lá, não tava como tá, né, cara? Cara, o Brasil é muito grande, Azaghal. O Brasil não é só Rio de Janeiro e Curitiba, não, mano. Ah, meu irmão, me desculpa, cara. Você não pode primeiro me acusar de morar em Curitiba e achar que eu não conheço a realidade do Brasil, porque eu conheço. Em segundo lugar, se você pega essa quantidade de dinheiro e aplica ela, porque aí você tá fingindo que as pessoas não roubam mais, porque com 280 milhões você pode fazer a diferença na vida de muita gente, cara. Não tô nem falando do dinheiro dos estádios, tô falando do dinheiro que é aplicado na educação de fato. Ela não é aplicada, cara, você sabe disso. Ele entra na conta, desvia na merenda, desvia na televisão, desvia no material escolar, adivinha em tudo, cara. Mas onde a Copa do Mundo tem culpa nisso? Porque o cara, em vez de perder tempo falando de Copa do Mundo, querendo que o povo esqueça os problemas, cara, você não tá entendendo que a gente tem no Brasil a situação do pão e do circo. O pão é quase nada. O circo é a Copa do Mundo, é o carnaval. O povo, pela primeira vez, em parte, tá rejeitando o circo e as pessoas estão indignadas com isso. Então, realmente, tem que ficar todo mundo curtindo o circo, né, cara? Porra, deixa o povo que não quer mais circo protestar, caralho. Copa do Mundo passa, né? Como assim? É só um mês. Caraca, mas o movimento não começou... Não vai começar dia 12. O movimento não vai começar dia 12, cara. Como movimento... São 10 bilhões pra um mês, né, cara? E o movimento não começa... As pessoas não vão começar a protestar dia 12 e não vão terminar no dia 13 de julho. Os protestos já começaram antes e a tendência é continuar, cara. Agora, se você acha que as pessoas estão se esquentando pra protestar só na época da Copa, eu acho que não, cara. Eu acho que a gente tem percebido que eu as pessoas... Eu acho que sim. Caraca. Eu acho não, que vai... Azaghal, Copa das Confederações, todo mundo foi pra rua manifestar. Nesse intervalo entre a Copa do Mundo, parou. Voltou agora, que tá na prévia. Parou não, cara. Continua. Não tem a quantidade de pessoas... Continua com uns 10 pessoas na rua. Caraca, mas aí você dizer que parou é você tirar a validade de quem tá realmente protestando. Tá, mas beleza. A gente viu pra onde é que foram essas manifestações, né? O que é que se transformou? Virou manifestação partidária, virou manifestação pra provar quem tá certo, quem tá errado, polícia entrando no meio. Cara, porque sempre vai ter alguém oportunista, filha da puta, que vai se aproveitar de um movimento popular, mas isso não invalida ele. Eu não tô dizendo que valida. A gente tá numa draga. Porque parece que assim, parece que tudo que acontece no final não faz sentido. Ah, não faz sentido protestar, porque senão vira manipulação de partido político. É, não vale a pena protestar na Copa, porque a gente tem que comemorar e deixar quem gosta de Copa curtir a Copa. Ah, não vale a pena. Porra, vale a pena. Claro que vale. Eu tô entendendo o que você tá falando, tô entendendo o que a galera tá falando. falando algo mais, que ele tem que diferenciar duas coisas. Uma é o direito de protestar. Isso ninguém tira de ninguém. Exatamente, né? Cara. O direito de protestar ninguém tira de ninguém. Ninguém tem por que tirar de ninguém. Outra coisa é essa ideia de tentar atrapalhar o evento. Exatamente. De alguma forma. Se eu quero ir no jogo, ninguém tem o direito de me impedir no jogo. Entendeu? Ninguém tem. Da mesma forma que ninguém tem o direito de impedir ninguém de protestar, ninguém tem o direito de me impedir no jogo. Entendeu? Peraí, deixa eu terminar. Se isso acontece aqui nos Estados Unidos, tem um evento desse aqui, eu tô me encaminhando pro estádio, vem uma galera tentar interromper o caminho. Fala. Irmão, no atual estádio da parada aqui, rola até drone em cima dessa galera, cara. Entendeu? E com justificativo, o governo de modo nenhum ia tolerar uma coisa dessa. E aqui se pode protestar sobre qualquer coisa, mas tem que se protestar mais ou menos, forma, né? Mais ou qualquer menos, coisa. Né? Tu pode marcar, vai ver qualquer protesto. Vai ver o protesto, pode fazer qualquer protesto, um. É, de Wall Street. Pode fazer. É, pode. Pode fazer, desde que seja aprovado. Você não pode atrapalhar ninguém de chegar no seu trabalho ou de chegar em casa, entendeu? Se você for atrapalhar o direito da outra pessoa de fazer o que ela quer, dela seguir a vida dela, aí tem merda. Não é protesto. Não, claro que é protesto. Protesto é uma coisa. Sobe em cima de uma caixa de laranja e começa a gritar pro povo? É, isso é um bom protesto, que as pessoas que se interessam pelo que você tá falando vai parar em frente e ouvir, entendeu? Olha só, as coisas só mudam, e a primavera árabe tá aí pra mostrar isso, as coisas só mudam quando as pessoas saem da zona de conforto. Quando você tira as pessoas da zona de conforto. Se abraço a Lagoa Rodrigo de Freitas acabasse com a violência, tava fácil. Mas eu acho que quer que derrube o Cristian Redentor, é isso? Não. A questão só é que a gente tá falando aqui de algumas consequências do tipo, ninguém pode me proibir disso, daquilo. Beleza, a gente tá falando de futebol, entendeu, gente? Ninguém tá falando de te proibir de direitos básicos, não. É a porra de uma festa de lazer aí. Ei, cara, e você tá incomodado porque você não vai conseguir chegar no jogo. A galera tá protestando por algo maior, entendeu? A Copa do Mundo que se foda. Exatamente. É importante contextualizar também que no Brasil, impedir que as pessoas vão pra casa, pro trabalho, o governo já faz diariamente, né, meu irmão? Porque ele não consegue criar uma estrutura decente de transporte. Não precisa ser governo, cara. Meia dúzia de grevistas botam ônibus no meio da rua, com carro da polícia do lado, ninguém faz nada e param São Paulo. E aí o cara que tá indo trabalhar, tá indo pra casa, ele se fode, ninguém tá nem aí. E aí não tem polícia, não tem ninguém se preocupando nesse momento. Mas quando é a Copa, aí a preocupação é relevante. Porque eu não tô discordando do que você fala, que realmente o direito de um termina quando começa o direito do outro. Eu concordo com você. Mas aqui no Brasil, essa parada não se aplica, cara. Você pode ver todo dia nego fudido pra chegar no trabalho, fudido pra voltar. Nego tá fazendo greve agora, polícia, ônibus. Não, governo não pode mais dar aumento e nego tá fazendo greve pra estourar o caos, cara. E quem tá se preocupando em impedir isso de acontecer? Ninguém, cara. Greve não é de agora, né, Gisaga? Todo ano acontece essa greve. Tá, cara, mas olha só. Né? A greve, quando ela é organizada por um sindicato, o sindicato sabe que quando ele vai pedir aumento, E o sindicato é de uma categoria que é regulada pelo governo, ele sabe que nesse período o governo não pode mais dar aumento, que a gente tá há 6 meses da eleição. Então o que ele tá fazendo é querer criar caos, cara. Querer criar desconforto, querer criar... Então tem que vir em cima desses caras da mesma forma. Não pode deixar também. Não tô dizendo que não tem direito de greve. Eu acho que tem que ter greve o tempo inteiro. Até as categorias estarem todas satisfeitas. Mas quando os caras fazem uma greve num período em que não pode, por lei, e acontecer nada, se o governo não tem como falar, eu vou dar um aumento pra vocês, não tem como, é impossível. Mesmo que ele dê um aumento, a justiça vai lá e fala, esse aumento é ilegal, não pode. Olha só, quer ver uma maneira? Os funcionários do McDonald's aqui nos Estados Unidos estão ameaçando fazer greve, cara. Do McDonald's e de outras, tá rolando uma geral. Tá rolando, então, de repente vai rolar a greve geral de funcionários do McDonald's. Se rolasse, ia ser o caos pros gringos, cara. Porque ninguém fala inglês, pelo menos o Big Mac o cara fala, né, meu irmão? Agora, se tiver greve no McDonald's, ele tá fudido, querido. Se deixa levar. Do you really want it? Do you really want it? Olha só, o Azaghal tá falando esse negócio, eu entendo dessa forma, esse negócio do protesto, esse negócio do incômodo do protesto, né? Tem um livro de George Orwell, 1984, que monóculo. Tem... Monóculo, né? Que tem, mas tem aquela a cena dos 2 minutos de ódio, né? Eles juntavam as pessoas, os trabalhadores, colocavam numa sala de projeção e mostravam lá o grande inimigo do Estado e todo mundo xingava e... Ah, não sei o que, não sei o que. Ou seja, isso tirava do sistema das pessoas aquele, o ódio por alguma coisa e direcionava para o que o governo queria. Ok, né? E o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu vi as pessoas comparando, quando a Dilma lá, o governo federal sugeriu que houvessem áreas de protesto durante a Copa e tal, eu vi gente comparando os 2 minutos de ódio, porque não adianta você, o governo determinou que eu devo protestar aqui. Isso existe. Existe, claro que existe. Eu vi no programa do Colbert, nas Olimpíadas, lá em Sochi, eles fizeram áreas de protesto. Então, mas não adianta. Ficaram a 20 quilômetros da cidade. Isso é protesto, cara. Isso é protesto. Não é protesto. Isso que eu queria falar assim. Não é protesto. Protesto incomoda, ele causa caos urbano e atrapalha o caminho das pessoas. Atrapalha, mas de outra forma ele não vai ter validade, não vai ter consequência nenhuma, entendeu? Então é uma merda que o protesto faz, mas pra ser validado ele tem que incomodar alguém. Sim, eu concordo, entendeu? Mas eu sei que é uma merda, entendeu? Se incomodar é uma coisa. Fuder com o dia da pessoa é outra. Eu sei, cara. Mas olha só, eu concordo com o Cauê que é uma festa, é legal. Pô, eu gosto de futebol. Eu tô nessa mesma pegada do Jovem Nerd, porque eu gosto pra caramba de futebol, vou querer assistir os jogos, mas eu tô torcendo pra que dê errado. Mas é o seguinte... Tosse pra Argentina, maluco. Não dá pra dar mais errado que isso, cara. Eu tô nessa, inclusive. Tudo é muito pequeno perto do que tá acontecendo. Sim. É um evento, cara. Não é a vida das pessoas. Isso. Não é gente... Como eu falei, o evento passa, cara. Não, então. Mas eu quero que se foda o evento. Eu tô cagando pro evento. Você tá vivendo outra realidade, cara. O evento tem uma quantidade de compromisso com corporações e com um monte de coisa. Não é assinado. Cara. Depende da ótica que você aplica. Ok, o evento tem lá todos os seus compromissos do evento, do governo com o evento, do evento com os seus patrocinadores e etc. Mas e o compromisso do governo com a população que é anterior ao compromisso assinado do governo com o evento? Onde fica? Mas aí é que tá. Copa, cara. Isso é uma pergunta muito fácil de responder. Mas a Copa mudou o rumo de uma porrada de vidas. Por que não pode ser o contrário? Olha, porque a gente, como brasileiro que deveria mandar nesse país, a gente não manda. A gente não tem controle nenhum. A FIFA chegou, assinou o contrato, a FIFA impôs ao Brasil. Isso assim, olha, você assinou, você quis essa Copa. Eu não obriguei você a ter a Copa no Brasil. Você quis, você assinou. Tem que seguir esse padrão. Ah, não pode ter manifestação? Vamos colocar barreira de 5, 10 quilômetros do estádio. Protegemos nosso estádio. A gente quer que o estádio funcione, que tenha os jogos. E vai acontecer, a Copa vai ser maravilhosa desse jeito. O problema do Brasil é que vem de antes. E a gente nunca cobrou. A gente tá querendo cobrar agora. E não pode? Não pode. Agora não pode mais. Deve cobrar, só que não atrapalhando uma coisa que já estava combinada, entendeu? Tá combinado com quem, cara? Por que não atrapalhar? A gente vai usar a Copa pra protestar sem atrapalhar a Copa. Qual é o sentido? Por que não atrapalhar? Isso que é a minha pergunta. Sabe por quê? Algo, assim, é importante ser dito que, na maioria, a gente pode dizer que há 7 anos atrás, 90%, 95% dos brasileiros, do pessoal que mora no Brasil, ficou satisfeito em saber que a Copa vinha pro Brasil. Sim. Isso não é problema nenhum. Eu mesmo era um ingênuo que acreditava no legado. Exato, exatamente. Mas você não tá sozinho não, viu, velho? Porque as pesquisas indicam mesmo que de alguns anos atrás pra cá, esse número caiu. Hoje, menos da metade da galera acha que a Copa vai fazer bem pro Brasil. Mas é exatamente por isso, porque o povo, assim, o povo foi inocente, o brasileiro foi inocente em acreditar que existiria um legado. Que, eu pensei nisso. Ah, porra, a Copa do Brasil vai ser foda, vai ter infraestrutura, vai ter melhoria de transporte, vai ter, sei lá, uma porrada de coisa. Mas quando cada ano que passa, cada mês que passa e agora, cada dia que passa, a gente vê, a gente não precisa ler na internet ou ler num jornal, a gente vê no nosso cotidiano que nenhuma dessas melhorias chegou. Então você quer dizer que o erro foi a interpretação inicial? Não, ia ser bacana por causa disso? Não, não tô dizendo que o erro foi a interpretação inicial. Eu tô dizendo o seguinte, o brasileiro, ele toma no cu há muito tempo. Sim. Não é de hoje. Sempre. Quando chegou a Copa, veio o circo. Olha aí, vai ter um circo foda pra caralho. E o brasileiro... Orlando Fitch chegando. É, o brasileiro, ele curtiu o circo de novo, entendeu? Ele falou, porra, esse circo vai ser foda. Me dá um brioche. E quando a Copa foi vindo, as pessoas começaram a perceber que aquele circo não foi tão maneiro, cara. Que aquele circo ia ter um custo muito alto. Então, existe um despertar, eu não sei como dizer isso, e eu não quero ser nenhum filósofo e historiador falando dessa porra, mas o mindset de parte da população mudou ao ver o nível de putaria que se chegou da Copa pra cá, cara. É isso que okay, é essa que é a questão. Agora, isso já não tem mais cabimento, cara. Se você estivesse falando isso 3 anos atrás, eu até tô falando pra você, ok, beleza, vamos ver um jeito de cancelar essa merda. Vamos tirar a Copa daqui. Agora não tem mais jeito, porque agora você tá começando a afetar uma outra galera também, se você der merda. Você tá começando a afetar quem investiu em hotel, em melhoria de hotel, não investiu, em restaurante. Cara, não investiu. Investiu, cara. A única melhoria que o nego fez foi no placar dos preços lá, né? Que deu uma bombada no preço, cara. Inclusive, Zagal, teve investimento, só que a rede hoteleira... Você vai em Copacabana, vai no KFC. Eu fui lá no KFC comer uma porra de um chicken wings gorduroso lá. Os gringos, meu irmão, chorando pra pedir uma porra de um chicken wings, porque a mulher não falava nada, cara. Aonde que tá investimento? Cadê funcionário que fala hello, good morning, sei lá? Hello, Jovem Nerd. Cadê investimento nos funcionários, que seria algo bom? O cara aprendeu um novo idioma pra ele levar isso pra depois... Tinha uma ONG dando curso de inglês pra puta. Tiveram curso de inglês pra taxista. Aonde que o taxista fala em inglês, cara? Aonde? Aqui em Fortaleza, o motor desse país. Aonde? Só se for, cara, porque aqui em Curitiba eu não vejo isso e no Rio de Janeiro também não vejo, nem em São Paulo vejo taxista bilíngue, não, maluco. A iniciativa privada no Brasil, ela não fez nenhum tipo de investimento. Cara, os hotéis no Brasil não fizeram investimento em melhoria dos quartos, porra nenhuma. Nego só fez uma coisa aqui, aumentar preço. Desde quiosque, desde barraca de que vende suco em Ipanema, até os hotéis, ninguém mudou nada, cara. O hotel que era hotel pé de chinelo e continua pé de chinelo. Sai reportagem aí de... O Rio de Janeiro está destruído. Aeroporto. Os aeroportos, cara. Você pisa... Tu teve aqui agora recentemente no Galeão, cara. Parece uma zona de guerra, porra do aeroporto. Nunca teve tão ruim, maluco. E ele não melhorou, não. Ele continua a mesma merda. Cara, você sabe todo investimento que foi feito pra Copa e que não tá pronto, cara. Isso é fato. Você não viaja aí pra fazer evento? Sim. Esse ano mesmo, eu tive em Recife, tive em Manaus, tive em Porto Alegre, tive em Brasília. Os aeroportos, cara, não tem um pronto, maluco. Não tem... Tava mais avançado era o de Manaus. Mas é culpa da Copa, é culpa das pessoas, cara. Sim, mas, cara, mas isso se confunde muito. Porque o investimento, a carga de dinheiro que saiu pra fazer essas reformas todas, foi impulsionada pela Copa, mas entendeu? Mas tem que se botar na conta das pessoas. Exatamente. A gente bota na conta das pessoas protestando, incomodando a Copa dessas pessoas. Não é votando, velho. Na urna eletrônica, né, cara? Entendeu? Eu não tô entendendo esse conformismo de falar que não pode protestar na Copa. Pode protestar a 20 quilômetros da cidade. Exatamente. Protestar pode, não deve. Atrapalhar as Exatamente. Mas aí voltamos pra aquela parada, que se não atrapalhar o protesto, não vai fazer nada. Pô, mas se atrapalhar, você tá um direito da polícia e do exército e botar ordem na situação, que é o papel deles. E aí depois os caras reclamam de violência da polícia. Peraí, o cara toma flechada, não sabe por quê. Vai ter Copa sim, bando de filha da p***! Todo mundo tá insatisfeito, cara. A própria FIFA tá muito insatisfeita. Com certeza. Ela fala assim, caraca, vocês me prometeram uma coisa e estão entregando uma merda pra mim. Você acredita mesmo que a FIFA tá insatisfeita? Tá, cara. Mas tá aparecendo Twitter, cara, todo mundo insatisfeito. Mas o risco de não acontecer o evento dele, meu amigo, isso é um puta problema. Não teve risco nenhum de não acontecer. É, nunca teve. Toda a Copa é assim, cara. Na África do Sul foi assim. Os estádios ficando prontos há dias do evento, cara. E a Dilma já bateu o pé, já falou assim, ó, não vai haver baderna durante a Copa do Mundo. Botou o saco na mesa. Sabe quem tá satisfeita? A filha do João Avelange. Essa aí já roubou o que tinha que roubar. É neta. Neta. Joana Avelange. Essa... É gatinha. Ela lançou a pérola, né? O que tinha que ser roubado, já foi roubado. Na África do Sul, eu lembro, os caras... Ih, até que é gatinha sim, a Joana Avelange. Os caras avisaram que nenhum turista deveria se afastar a mais de 1 quilômetro dos estádios. Que a FIFA não daria segurança, não teria como garantir a segurança de ninguém isso. A mais de 1 quilômetro dos estádios. Mas olha só, na Alemanha... Na Alemanha teve manifestação. As pessoas não lembram, sabe? As pessoas esquecem. Só lembram quando é conveniente, sabe? Ninguém esquece, cara. Não esquece, cara. Não fala, esquece. Ninguém tá... Ninguém... Fala, e aí? Teve manifestação. Eu tô falando que isso é normal. Toda grande cidade vê que esse é um grande investimento. Que às vezes as pessoas que não compactuam com ele dizem assim, olha, por que ao invés de investir em Copa do Mundo, não investe nisso, naquilo? Isso é normal, acontece. Só que você não pode tirar direito de um de manifestar, mas não pode tirar o direito do outro de gozar daquele evento, entendeu? Eu discordo. Eu discordo completamente. Eu acho que a gente tá quebrando alguns ovos pra fazer omelete, tá ligado? Faz parte, velho. A gente tá... A questão é que a galera tá insatisfeita com algo muito maior, muito mais relevante. Desculpa aí se vai atrapalhar a Copa, entendeu? Justo, mas a culpa não é da Copa do Mundo, Cauê. Não é da Copa do Mundo. A culpa é de quem tá fazendo a Copa do Mundo. A Copa do Mundo não é uma pessoa. A ideia da galera é atrapalhar a obra, a Copa, que foi feita por quem causou tudo isso. É isso, cara. A Copa do Mundo não é uma pessoa. Não. É uma frase legal. A culpa é da Copa, não é da Copa. A culpa é da FIFA, é do governo. A culpa é dos empreiteiros. A culpa é de quem fica com a bunda sentada no sofá. Então tem que botar na conta dessa galera, cara. Mas é essa galera que vai ser incomodada. Eu não acho que essa galera vai ser incomodada, cara. Essa galera já botou o dinheiro no bolso, cara. É essa galera que vai ter dor de cabeça, que vai não pensar vai, já, antes de fazer já... de novo. Mas é assim que funciona. Aí que tá. Aí a gente já foi. Beleza, a Copa já foi. Então agora a gente deixa quieto. Eu comprei um produto que deu defeito, agora já comprei, então foda-se. Não posso reclamar. Caralho, você vai reclamar nas CPIs que o Jovem Nerd tá dizendo que vai acontecer e deve acontecer. Entendeu? É assim a forma de reclamar. Não é melhor a gente planejar um pouquinho com antecedência e já começar a planejar o não vai ter Olimpíada? já é pra estar acontecendo isso. Porque a Copa já foi resolvida, porque já tem gente hackeando as figurinhas da Copa, então... Olha só, eu já tava falando uma parada verdadeira. Os caras que tinham que botar dinheiro no bolso, já botaram. Como a Joana Avelange falou, o dinheiro que tinha sido roubado já roubou. Foi roubado. Mas aí, tipo assim... A ponto do Ronaldo mudar de opinião, mano. Exatamente. É. Olha só, há 5 anos atrás, o Romário falou que ia ficar tudo pronto, mas ia ficar tudo pronto em cima do laço, porque nego só ia fazer as paradas alguns meses antes da Copa, porque aí poderia abrir, não ia precisar de... Como é que é o nome da parada? Licitação. Ele falou isso há 5 anos atrás, cara. Mas não foi nenhum gênio, né? Porque isso é costume do brasileiro, né? Ninguém pode ficar aqui com cara de surpresa que nego roubou e desviou dinheiro, cara. A gente falou que tem os países reserva da Copa. Tem os países reserva das Olimpíadas também, suponho? Tem. Londres então, é reserva. Vamos colocar uma situação Londres hipotética. Vamos colocar uma situação hipotética onde, sei lá, onde a polícia não vai repreender violentamente, onde não vai dar merda e que o povo conseguisse protestar a ponto de retirar as Olimpíadas do Brasil. Mas é possível, cara, é uma possibilidade. Quem tinha que colocar dinheiro no bolso não vai colocar mais nas Olimpíadas. Beleza. Dá pra entender que ainda dá pra fazer alguma coisa? Exatamente. Ir pra casa, assistir o jogo? Se a Copa for um fiasco, o nego não vai trazer a Olimpíada. É isso, cara. É a chance... E não traz a Copa de novo. É agora, isso. Agora, Cauê, deixa eu te perguntar. O que transformaria a Copa num fiasco? Cara, o protesto, entendeu? Gente parando na rua. Vocês não conseguindo chegar no estádio. Olha que maravilha. Isso não vai acontecer, cara. Isso caralho. Não vai acontecer. Então, jogos não acontecerem, público não conseguir então, chegar. Eu também acho. Vai isso ter não vai Copa. Cara. Eu também mas acho. É a forma mais rápida de conseguir uma guerra civil no Brasil. Exatamente. Seria lindo. A gente tá discutindo exatamente isso. Amiga, agora deixa eu te perguntar, mas você vai ficar no piquete lá na porta do estádio? Não. Então pronto. O quê? Não entendi. Eu não posso simpatizar com uma causa que eu não participo. É isso, né? Você pode simpatizar. Você pode simpatizar, mas você não pode dizer que essa é isso que deve ser feito. Você não vai estar junto. Por que não? Posso e estou dizendo. Exatamente. Eu apoio todo mundo que agora, quem fica no ônibus tem que ter simpatia. Posso continuar dizendo. E não pode impedir a pessoa de entrar no estádio, não pode falar que isso deve ser feito. O que eu não posso fazer, cara? Aliás, vocês são torcedores de futebol, né? Vocês também não estão lá chutando a bola. Qual que é o sentido? Eu não posso simpatizar com a causa porque eu não tô lá tacando pedra, eu não posso concordar com o gente tacando pedra. Do mesmo jeito que tu vai pro show de rock e tu não é cantor, entendeu? É a mesma coisa. Exatamente. Mas aí que tá, eu tô concordando com você. Eu não preciso estar lá, eu posso simpatizar com a causa. Eu acho que ia ser muito eficiente. gente. Se a gente tivesse meia dúzia de fiascos seguidos dos grandes, se a gente tivesse seleção não conseguindo entrar no estádio porque não conseguiu entrar por causa de protesto, talvez a gente conseguisse tirar as Olimpíadas do Brasil, o que seria um puta tiro no pé de quem fez merda pra Copa ser Cauê, a merda que tá sendo, entendeu? É uma situação de guerra. Não, isso é uma possibilidade que não vai acontecer. Uma guerra. Cara, a gente tá discutindo hipóteses aqui. Eu não tô falando que vai ter guerra civil. Eu tô falando que se tivesse, eu ia achar legal pra caralho. Só isso, velho. Eu acho que é esse o caminho, cara. Eu não acho que você vai botar JP contra a população, cara. Não vai ser polícia, não. Não vai ser legal, cara. Vai ser torcedor indo atrás de Black Bloc. Exatamente. Qual o sentido disso? Você torcer pra ter uma guerra entre brasileiros? What the fuck? Que porra de torcida é essa, cara? Eu tô torcendo pra Copa do Mundo mostrar pro resto do mundo o tanto de desordem que a gente tem aqui, cara. Eu tô torcendo pra que meia dúzia de coisas aconteçam pra que a gente consiga mostrar o que já deveria ter sido visto há muito tempo. A gente não tem estrutura pra esse tipo de coisa. Se a festa for divertida, no final ninguém lembra dos problemas, cara. A África do Sul foi do mesmo jeito. A Copa foi linda na TV. Mas caraca, são pessoas tentando usar uma oportunidade pra mostrar e tentar mudar. Você não pode dizer que no final foi tudo lindo, foi tudo certo. E aí, entendeu? É essa questão que tá sendo levantada. Tem gente querendo usar esse evento. Em vez de deixar ele ser tudo lindo mesmo, foi uma merda, mas no final a gente se divertiu. Em vez de ser isso, foi uma merda pra todo mundo. Pro time que não conseguiu chegar no estádio, pro torcedor que não conseguiu chegar no estádio, pra todas as empresas que perderam dinheiro pra caralho investindo nessa merda. Essa que é a parada, entendeu? O problema é esse, cara. O brasileiro é um povo muito alegre, muito gente boa, muito receptivo e está sempre suscetível a cair nesse tipo de coisa, entendeu? É um povo que não tá acostumado a se revoltar com nada. É um povo que, tá tudo uma merda, mas tá bom. E pela primeira vez, o maior evento esportivo do mundo tá acontecendo aqui. Tem o pessoal querendo ir na contramão disso e vocês estão falando que é errado, velho. Eu acho que tem níveis, as coisas têm níveis, cara. Eu acho que pra você promover violência, tem que ser uma coisa muito maior do que os desvios de Copa, que é coisa que acontece o tempo inteiro, cara. Não é só a Copa, pra começar, especificamente de Copa, é a ponta do iceberg, velho. É o que aconteceu com a protesto de passagens de ônibus. Eu fui lá, eu não pego ônibus. A galera tá usando a Copa do Mundo pra reclamar de uma série de coisas. Exato. Não é só de superfaturamento de obra, de Copa. É sobre tudo, velho. Tudo, absolutamente tudo. E não é questão de promover violência. A violência é uma consequência. Normalmente a violência não vem de um lado só. É uma consequência. Isso. Se parar todo mundo na frente do ônibus, não é violência. Agora se vê o polícia e dá spray de pimenta na cara de velhinha, aí, né? Isso é importante ser lembrado, porque fica de uma maneira que parece que quem vai protestar tá saindo na rua pra destruir tudo e nem é. Enquanto a polícia, quando vai pra rua, vai pra quebrar, maluco. Vai pra quebrar pela ordem do governo. Mas do não governo. Tem santinho não aí, viu, Azaghal? Cara, olha só. Não tem santinho e não tem demônio em nenhum dos dois lados, mas também tem santinho e demônio em todos eles. Então, quando o povo quer protestar, se algum filho da puta usa esse protesto pra desviar atenção pra outra coisa, porque você sabe que nos protestos tinha gente que queria realmente protestar, tinha gente que tava lá pra furtar, tinha gente que tava pra roubar, tinha gente que tava só pra quebrar as coisas e tinha gente que tava lá pra desacreditar o movimento, certo? Exatamente. Sim. Da mesma forma que na polícia tem gente que tá lá na intenção só de reprimir e acabar com a confusão, mas tem muita gente que gosta de ver sangue, né, meu irmão? Gosta de ver tiro da porrada e tem muito aí político que tá mandando descer o cacete mesmo. Então, assim, tem todas as vertentes em todos os lados. Agora, a gente não pode querer que, de novo, o povo cale a boca, porque a festa é maior, entendeu? Não é maior. A gente tá num momento de oportunidade. É uma oportunidade de aparecer pro mundo inteiro, cara. De causa. Sabe quando dói? Sabe por que as pessoas obedecem às leis? Porque quando a maioria das pessoas obedece às leis, porque se você não obedecer à lei, você vai tomar uma multa, vai se fuder. Por que as pessoas usam cinto de segurança? Não é porque a pessoa não quer virar o super-homem com o carro bate. A pessoa usa o cinto, maluco, só porque dói no bolso. Sim. Por que a pessoa não comete um crime? Não furta, por exemplo? Porque se ela furtar, ela pode ser presa. Então isso dói, machuca no bolso, ou machuca na liberdade do cara, ou prejudica a família do cara. Se o brasileiro não fizer algo que machuque o bolso, prejudique o bolso, que mude essa concepção de que no final a festa resolveu tudo, você não percebe, cara. Tem que ser traumático mesmo. Eu não quero que as pessoas morram, eu não quero ter uma guerra civil. Isso não é o meu objetivo. Mas eu acho que prejudicar um evento bilionário, onde não só o governo, não só a FIFA, mas também várias empresas botaram uma grana violenta pra fazer campanha de publicidade, publicidade, ter exclusividade, o cacete. Essas empresas e o governo e a FIFA saírem prejudicados, essa dor no bolso e vai repercutir alguma coisa, maluco. É isso, cara. E a Globo também. Quando alguém queima um carro lá na França porque quiseram alterar a idade de aposentadoria, coisa assim, cara, funciona. Ninguém tá falando que quer ver gente se machucando ou que queimar carro é o jeito mais eficiente, mas funciona. Então a gente é obrigado a, às vezes, considerar esse tipo de situação, entendeu? Mas eu não quero ver ninguém se machucando, mas se for pra doer de verdade, ué... Aí pode se machucar. Mas aí eu vou te dar... Cara, eu não acho que o caminho seja esse. Mas se machuca todo dia, JP, entra no hospital e vem nego no chão, cara. Eu tô se machucando todo dia. As pessoas são miseráveis no Brasil, a maior parte das pessoas. Nós aqui que estamos gravando esse programa, fazemos parte de uma parcela micro. E a maioria das pessoas que estão ouvindo esse programa também fazem parte dessa parcela micro do Brasil, de pessoas que tenham condições de vida dignas. E isso não quer dizer que nós não temos o direito de protestar. Porra, já que mas gente... cara, você entra na favela e vê como o nego mora, cara. Você vai no hospital público, vê como o nego é atendido. O nego tá se levando porrada, sofrendo e morrendo todo dia, cara. Todo dia. Gabriel Pensador, hein? É função do sistema que a gente vive, cara. Então, o nego sistema... tá querendo bater no sistema, cara. É, então, JP, eu não tô entendendo qual é a parte que você não entende. Porque, assim, você sabe que as pessoas são miseráveis, você sabe que as pessoas estão sendo esfoladas, e você fala que como se fosse, isso é a função do sistema, é normal, pode ser assim pro resto da vida. Não é isso, eu acho que só se muda de outra forma, eu não sou a favor desse tipo de... Qual que é a forma? Eu acho que o sistema brasileiro é um sistema democrático, é na votação que se muda, na investigação dos fatos, entendeu? Vai se tentar até se encontrar uma forma. Não adianta você mudar pegando o pessoal que tá vindo comendo pelas beiradas e vai chegar, olha, veja, o novo líder cara pintada, aí você vai conversar com o cara, você vai ver que o cara é filho de deputado, neto de não sei quem, tem um esquema que ele trava, que ele recebe uma bolsa de não sei de onde. O problema é que você tem que achar gente que não tá nesse esquema. É, então, justamente, aquela parada, o protesto, ele vai incomodar, mas quem já botou o dinheiro no bolso, como o JTV falou, já botou, então a solução tem que ser implementada no futuro, né? O futuro a gente tem eleições. E eu digo isso já faz tempo, porque não é que os políticos são corruptos, os políticos só refletem o que o povo é. Exatamente. Eles são representantes do povo. O povo é corrupto. Exatamente, exatamente. Ninguém quer acabar com a estabilidade de funcionário público, né? Ninguém quer fazer as coisas que afetam a vida do indivíduo. Exatamente. O pessoal só quer fazer a parada macro. JP, greve da polícia, o que foi que aconteceu? Saquearam lojas. Então. Porra, saquearam como se não houvesse amanhã, mano. Exatamente. Onde é que sai o próximo edital de concurso público? Outro, teve um barraco desse lá em São Paulo, você viu uma biroscazinha daquela de porta, que você via que o cara, era tudo que o cara tinha na vida, era aquela birosquinha, nego entrando e roubando engradado de cerveja, assim. Exato, né? E não é o furto de bens de necessidade, né? E não é supérfluos, né? É o cara da área mesmo, o cara tá... Exato, roubando o vizinho só. Sabe por que o brasileiro odeia radar de trânsito? Outro dia um taxista tava reclamando comigo, porque o guarda, ele pode parar e conversar, voltar a conversar, dar uma cervejinha e escapar da multa. O radar não. Vai ter copa sim, bando de filha na... Eu arrisco dizer que o ser humano é corrupto, tá? Eu arrisco concordar. Tem duas formas de você conseguir inibir essa corrupção que é inerente ao ser humano. Uma é educação e a outra é punição. Nas duas, nós falhamos... Miseravelmente. Falhamos miseravelmente. Nós vamos eleger alguenzes, né, na verdade, pra nos representar, pra nos governar em esfera federal, estadual, que nós sabemos que não é santo, que é corrupto como a população. O que a gente pode fazer é apertar o cerco neles, exigir que eles façam as coisas e policiar pra ver se eles roubam menos. Porque a gente não vai conseguir impedir eles de roubarem, porque a gente não consegue. Não tem, hoje, aparelhagem pra conseguir isso. Nem vontade política, né? Sim. Porque quando você pega até algum indivíduo isolado que tenta fazer algum tipo de operação, seja ela em termos de polícia, em termos de legislativo ou até judiciário, esse cara, normalmente, ele é abafado, né, cara? O cara faz alguma coisa, eles já vão pra cima do maluco, né, cara? E você sabe qual é a única coisa que poderia garantir que esse cara tivesse sucesso? Apoio popular. É verdade. Só que o brasileiro não gosta de política. O brasileiro se orgulha em dizer que não gosta de política. Aí o cara, quando quer fazer alguma coisa, tá sozinho. Sim. E se você for perguntar na rua, ninguém sabe em quem votou pra deputado, quem votou pra senador. Vereador, o cara sabe porque foi o vizinho ou foi colega, o colega. Foi o cara que prometeu um emprego pra ele. E é importante quando a gente fala de política, deixar claro, a gente não tá falando de nenhum partido específico, mas de todos eles juntos. Exatamente. Não tem nenhum que roube mais ou menos que o outro. Só todos eles só precisam da oportunidade, maluco, pra tá lá roubando. Então é... Então, o PT, o PSDB, o PROCON, o PSOL, o whatever. Qualquer loucura, exatamente. ECAD, qualquer merda. Qualquer sigla, HN, qualquer porra, qualquer sigla que você bote nesse meio, ela é a mesma merda, exatamente. RC. Qualquer merda dessas, cara, faz parte dessa mesma corja. Não existe nenhum super ladrão, sacou? E também não existe quem do bem tá disposto a gastar o tempo dele e o esforço pra fazer uma coisa boa, entendeu? Eu vou te falar que até existe, não, mas existe. Esse cara não tem força suficiente, cara. Romário vai ser presidente do Brasil. Anota aí, viu? Olha aí! Eu também rapaz! Votar no Romário no final das contas. Eu também acho. Eu não entendi porque que ele não é candidato ao governo do Rio, cara. Eu não entendi. Eu acho que ele ganharia até com uma certa facilidade. Vai ganhar como senador agora e se prepara aí, presidente. Ele vai ganhar como senador com recordes de eleição, assim. Eu não sei qual é o recorde de eleição no Rio, mas ele vai bater esse recorde. Então fala que eu voto no Romário, hein? Meu título tá no Rio ainda. Agora, a parada é o seguinte, não existe dentro do nosso convívio quem tá disposto a fazer uma coisa diferente pelo bem público, cara, não existe. E o grande lance do Romário é que ele é popular e ele tá conseguindo esse espaço porque as propostas dele não são polêmicas lá dentro, não mexem com coisa grande. Não mexe com peixe grande. Piadinha futebolística de quem tava vendo o show do Michael Bublé na final do Campeonato Brasileiro. Foi boa, eu tô podendo. Mas eu vou te falar que o Jurandir prometeu e cumpriu, né? Porque ele já arrebanhou uns dois aí. Ia ser todo mundo contra o Juras e o cara reverteu. Parabéns. O problema não é da Copa, todo mundo sabe disso. Tá distribuindo as pochetes de dinheiro aí, né, Jurandir? O que é a lei da Copa? A lei da Copa são as leis que a FIFA impõe que sobrepõem a Constituição brasileira. Olha que nem um jogo de tabuleiro que tem os cards. Os cards eles sobrepõem as leis básicas do jogo, é isso? Não sei, se você tem que trazer tudo pro nível nerd mongol. Nerdcast não é a visão. Afinal, Nerdcast com o padre aqui. Nerdcast não é a visão nerd do mundo? A referência. Mas você acha que o nerd é um pouco melhor que isso? Espero que seja, na verdade. Mas assim, eu quero, na minha ignorância, queria perguntar o seguinte: a lei da Copa, quando o Brasil assinou o contrato da Copa do Mundo, né? Essa lei da Copa estava prevista no contrato? Estava. Tava assinadinho lá no contrato. A lei da Copa quer dizer o seguinte: a lei da Copa, nego discutiu. Descobriu ontem aquela cláusula, com certeza pequenininha, né? Que ninguém me viu. Me corrijam se eu estiver errado, mas exemplo de lei da Copa. No Brasil é proibido você tomar cerveja dentro de estádio de futebol. Sim. Isso. Sim. Só que a Budweiser, patrocinadora do... Na Copa continua sendo proibido, porque se ninguém vai tomar... É verdade. Corn beer. Cerveja de milho não vale. Uma coisa que eu vi recentemente que a Copa tem, essa lei da Copa faz, é dar prioridade pra FIFA em procedimentos. Por exemplo, a FIFA resolveu registrar uma porrada de marcas. Olha isso, cara. Curitiba 2014, Rio 2014, Copa do Mundo e Pagode. Não. Essa do Pagode é alarmismo. Não é alarmismo. Que eles registraram que eles registraram o Pagode. Se eles proibissem o pagode, seria até positivo. Eles registraram uma fonte chamada Pagode. Sim. É uma fonte. Que merda, hein? Só isso, não é do mesmo jeito que você. Se você criar Times New Roman ou Comic Sans, você registra a fonte e só você pode usar a fonte. Então, é uma fonte de tela chamada Pagode. Mas a lei da Copa, o que ela faz é o seguinte: ela dá prioridade pra FIFA. Então, pra você registrar uma marca no INPI, onde você registra essas marcas todas que a gente falou, inclusive a fonte Pagode, demora aí uns 3 anos, maluco. A gente tem algumas marcas registradas aqui no Jovem Nerd e demora isso mesmo. É uma fila sem fim pra não acontecer nada. Assim, é um processo burocrático gigantesco, demora 3 anos. Depois de 3 anos você ganha lá um certificado. E a FIFA conseguiu essas paradas em dias, meses, talvez. Não sei, mas ela passa na frente de todo mundo e consegue adiantar os seus processos. Porque ela vai estar fazendo um evento num período curto. Entendi. Isso faz parte da lei da Copa. Faz, que é uma quebrada na lei nacional. Dá uma passada na frente. Uma passada. Ela também tem uma prioridade com os seus patrocinadores, né? Num raio ali do estádio, que eu não sei de quantos isso. quilômetros. É, só os patrocinadores dela podem estar expostos. Por exemplo, se você tiver um bar e a Devassa te deu ali um letreiro, você não vai poder usar, porque aqui é jurisdição da FIFA. Vai ter que botar uma lona. Sério mesmo? Sério. Caralho, mano. Cara, teve um barraco feio, já tem uns 2 anos, porque a FIFA tinha proibido baianas de vender acarajé em volta dos estádios. Isso, verdade. Por quê? Porque não é padrão FIFA. Entendi. Caraca, quer dizer que a cervejaria Devassa, se tiver um bar Devassa perto do estádio... Manda derrubar. Vai ter que mudar pra Vagaba, sei lá. Vai ter que mudar pra Sandy. Seria uma boa solução, hein? Vai ter Copa! Vai ter Copa sim, bando de filha da puta! A FIFA é vilã? Dessa parada toda? Eu não acho, não. Olha, o Jovem Nerd comprado! Não. Nasceu a filha do cara, o cara já ganhou uma maleta, maluco. Não. Mas eu também não acho, cara. Eu acho que o cara colocaram as condições. Aceita ou não aceita, cara? Empresa, exatamente. É isso aí. Eu concordo. Nasceu a filha do cara, o cara ganhou uma maleta preta. Eu achei esquisito. Mas eu vou botar a FIFA como vilã e burrice, cara. Ela faz isso em todos os países que vai. E todo mundo, como o JP falou, aceita e fala, eu quero isso aqui. Eu tenho alguns problemas. O contrato da mão. E o país estende a mão pra pegar o contrato. Meus problemas com a FIFA. Vamos mudar o panorama. Uma madeireira japonesa recebe autorização do governo federal pra vir aqui e levar madeira pro Japão. Uhum. Beleza. Ela não é vilã, porque o governo deixou. É isso? Sim. Não, olha exato. Só. Olha só, presta ela atenção. É vilã. Não. Ela fez uma proposta, o governo aceitou. Você tem que ir atrás do governo. Olha só, cara. O amigo do vilão também é vilão, cara. Não, mas calma aí. Peraí. Calma aí. Vilão, acho que não é a palavra certa. Cara, pra começo de conversa, não é ilegal. Não é ilegal. Olha só. Aí você depende de uma coisa. O país, ele tem uma soberania, certo? Eu mando aqui e essa é a parada. Não quer dizer que se eu aceito o contrato, porque eu quero ter que tomar uma rabada e mudar todas as leis que os caras mandaram só porque eles são donos do evento, caralho, entendeu? Você não pode ter certas coisas que subjuguem a soberania do país. Eu tenho certeza que deve ter algumas coisas da lei da FIFA, entre aspas, que não podem ser sobrepostas. Provavelmente foram negociadas. Os caras, exatamente. O próprio corpo jurídico do governo olhar e falar, isso aqui pode, eu só aceitar isso aqui, eu não posso. Sem isso aqui rola, o cara de lá vai dizer, você rola. Rola se não rola. Cara, mas o que eu tô falando aqui é assim, você fazer uma coisa que é ruim, mesmo sendo acordado, tá errado, cara. Tá errado. Você tem que ir atrás de quem aceitou isso, entendeu? Não de quem propôs, pô. Não, dos dois, caramba. O ponto do JP faz todo sentido, realmente, porque a FIFA chega e fala, ó, tem essa piroca lustrada aqui. Posso enfiar no seu rabo? Se o cara falar, pode, você não vai brigar com o cara da... Não, tá errado. Não é do seu rabo, é no rabo do... É, mas cara. Não, mas aí. Mas a gente tá escolhendo o nosso comandante, entendeu? Mas olha só, a gente vai perder a noção do que é certo, o que é errado. Quando a FIFA chega, eu tenho um bar que fica perto de um estádio. Eu tô lá ganhando meu dinheiro. Eu vou ter que esconder o letreiro do meu bar porque a FIFA acertou com o presidente que eu não poderia fazer aquilo. Tá certo ou tá errado? Ê, professor! Senhorzinho Malta! Da mesma forma que esse bar tá sendo sacrificado em nome da Copa, os protestos vão sacrificar em nome do objetivo, entendeu? Vai ter um grande case de processar e o governo. Mas ele não recebe uma pontinha, não? Deve levar nada. Eu não nada, sei, cara. Né? Recebe uma cacetetada na cara se não tirar. E o caso do bar é o mais light. Tem nego que perdeu a casa, cara. Foi apropriado. Os índios lá no Maracanã. É, isso é só um exemplo, entendeu? Então isso é muito pior, de fato. Olha só, só o texto da lei da lei da Copa, na parte que fala do limite de exclusão comercial de 2 quilômetros ao redor dos estádios. Olha a linguagem do negócio. Os limites das áreas de exclusividade relacionadas aos locais de competição serão tempestivamente estabelecidos pela autoridade competente. Tempestivamente, eu nunca li isso numa lei. É fudido, é um acordo fudido, entendeu? Então cabe, de novo, cabe se responsabilizar quem aceitou essa porra, entendeu? E não votar mais nessa galera, isso que cabe. Inclusive, eu acho que o dono da Devassa, se ele processar o governo por prejuízo, eu acho que ele ganha, hein? Ele ganha daqui a 18 anos. Esse, mano, que é o problema de processar o governo. A lei da Copa foi assinada pela Dilma, velho. O cara vai processar o governo e vai tomar no rabo, não vai acontecer nada. E eu tô aqui concordando com o Tucano. Eu acho que só porque o governo autorizou, isso daí não inocenta a FIFA, não. Bando de filho da puta, assim. Eu quero saber o seguinte, Tucano, em quem que eu devo votar na eleição que vem, cara? Tu me diz que eu vou até amanhã e me voto. Cara, esse é uma pergunta, Miami. Isso é uma pergunta sem resposta, cara. Quando tu tiver essa resposta, tu me fala que eu juro que eu vou lá e voto. É, agora em 2014 eu não tenho, mas lá pra 2030 você vota em mim. Caralho, Cauê! Eu sabia! Eu sabia! Meu filho da mãe! Eu virava político e evangélico. Tá votado, tá votado. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Dia 23 do 6, 1h, tem Espanha e Austrália. Será que alguém me descola uma entrada? Pela puta! Vou mandar aí pra ti, Azaghal. Caralho, que filha da puta! Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.